Panorama Agrícola para 7 de junho de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2013, noite de lua minguante. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado desta sexta é: até o mel doce pode azedar se o copo estiver sujo. Na dica do Panorama Agrícola, manejo florestal. Alimento e Companhia, casca da banana serve para limpar a água contaminada por pesticidas, informa uma pesquisa da USP. Sexta-feira de Boletim do SC Rural, os avanços no mercado da Cooper Jaborá. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite o pastoreio extensivo nas florestas. O manejo alternativo do gado bovino no inverno é incentivado para a preservação de florestas. Boas práticas de conservação e de manejo de florestas requerem o incentivo de todos. É hora das notícias. Acontece de 28 de julho a 2 de agosto em Florianópolis o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Promoção da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo com realização da EPAGRE e apoio da FAPESC. Há um apoio institucional também da Embrapa, do IBGE, da UFSC, da UDESC, da Universidade Federal Fronteira Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de outras universidades como UNOESC e FURB. Informações adicionais sobre esse evento da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo você pode obter pelo e-mail bacic@epagre.sc.gov.br. Ivan Luiz Bacic, da EPAGRE Ciran, é quem está organizando o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo de 28 de julho a 2 de agosto em Florianópolis. Também estamos anunciando para você o Enfrute, Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado. Este ano em Fraiburgo, no Parque da Maçã, nos dias 23, 24 e 25 de julho. Informações adicionais sobre o Enfrute, Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, pelo telefone 49-3561-2000, 49-3561-2000, ou pelo e-mail enfrute@epagre.sc.gov.br. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, vamos a Jaborá conversar com o extensionista da EPAGRE, James Oscar Vieira, sobre o projeto estruturante da Cooper Jaborá. O que já foi feito, James, com os recursos do SC Rural para a Cooper Jaborá? Ah, foi feito 9 projetos, né? E já 8 já foram praticamente todos aplicados, tá? Na produtividade, para aumentar a produtividade das agroindústrias. Você poderia dar detalhes desses 8 projetos executados? Foi em vários segmentos, tá? 3 produtores de ovos que foram para melhorar a produtividade e a qualidade de seus produtos. Na produção de fubá, para ter uma melhor matéria-prima. Na produção de doce, para aumentar a produção. Na fábrica de massas, foi pensando na logística e na pontos de vendas, alguns equipamentos. Na produção de biscoito, também melhorar a produção, que era baixa, e na produção de uva, pensando em transformar em orgânica, cobrindo os pomares. Né? Houve cultivo protegido, então, nos pomares de uva? Sim, pensando em orgânico, né? A produção já está em transição para o sistema orgânico? Então, tá na fase de transição, justamente. James Oscar Vieira, da Ipagre, em Jaborá. Qual a participação da empresa, da Ipagre, em todo esse processo do SC Rural e de apoio aos cooperados da Cooper Jaborá? A Ipagre auxiliou tanto na escolha dos equipamentos que precisavam e tanto no como chegar mais perto do mercado, com a questão logística e na questão de qualidade também. Já dá para perceber alguns resultados iniciais desse trabalho? Sim, já principalmente o volume de produção já aumentou, estão aumentando mais o mercado, que antes não tinha condições de aumentar o mercado, já aumentaram bastante. O mercado é basicamente regional? É, principalmente regional, e agora já estão começando a pensar em atender outras regiões, né? Por causa do investimento que teve do SC Rural. Qual que seria o principal produto aí da cidade de Jaborá? O principal produto que eles usam aqui dentro da cooperativa, tem vários dentro da Cooper Jaborá, né? Tanto na questão de doces, fubá, biscoito, tá? É nesse segmento. É vários, né? Você falou no início da entrevista em 9 projetos, 8 executados, falta um. Qual seria? Seria um de açúcar mascavo, que o produtor está indeciso ainda, né? Se vai fazer mesmo ou não, por causa de recursos, da participação dele, né? Da contrapartida. Justamente. Correto. Entrevistamos James Oscar Vieira, da Ipagre em Jaborá, sobre os projetos estruturantes da Cooper Jaborá, apoiados pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre a utilidade da casca da banana, que pode ter uma utilidade bastante ecológica. Segundo uma pesquisa do Centro de Energia Nuclear de Agricultura da Universidade de São Paulo, que fica em Piracicaba. Os cientistas pesquisadores da USP chegaram à conclusão de que a casca da banana é eficaz na despoluição de águas contaminadas com resíduos de pesticidas atrazina e ametrina, que são muito usados em lavouras de cana-de-açúcar e de milho. As experiências foram feitas nos rios Capivari e Piracicaba, no interior de São Paulo, onde as águas estavam contaminadas com estes dois pesticidas. E depois dos primeiros testes, comprovou-se que os resíduos haviam desaparecido com bastante eficiência das águas que foram analisadas. O método utiliza casca de banana triturada e peneirada, secas em forno a 60 graus centígrados. Após, a casca de banana ou esse material é misturado a uma quantidade determinada de água, agitada e filtrada. De acordo com os pesquisadores da USP, a casca de banana é mais vantajosa que outras metodologias, como remediações térmicas, químicas, físicas e de fitorremediação. Os processos tradicionais de tratamento de água não são suficientes para remover totalmente os resíduos de agrotóxicos para atingir um padrão ideal de potabilidade e evitar riscos à saúde humana. Então é necessário que se faça a adoção de técnicas mais competentes e de baixo custo. No caso, a casca da banana, que corresponde a 30 a 40% de seu peso total e até agora vem sendo utilizada como complemento na produção de adubos, ração animal e também produção de proteínas, etanol, metano, pectina e enzimas. A casca da banana é formada de celulose, hemicelulose, pectina, clorofila e outros compostos de baixo peso molecular. Por isso, tem uma grande capacidade de absorção de metais pesados e compostos orgânicos. E agora, então, sendo utilizada por pesquisadores do Centro de Energia Nuclear de Agricultura da USP de Piracicaba, interior de São Paulo, como um excelente filtro de resíduos de pesticidas nas lavouras da cana-de-açúcar e do milho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.